Sonhar com a liberdade a cada manhã. Pensar além das grades no brilhar do sol. Só Deus pode me julgar. A luz da lua vem me iluminar. Só Deus pode me julgar. Só Deus pode me julgar. Só Deus pode me julgar. A luz da lua vem me iluminar. Carai, tá foda aqui dentro. Me identifico bem com o nome detento. Me julgando eu sei que vários estão aí fora, mas não sabe das minhas lutas, das minhas vitórias. Emprego não caiu do céu de um dia pro outro. E na quina dinheiro é mato, lugar de louco. Ei mãe, vê se não chora por mim, mas não esquece do meu nome nas orações quando vou dormir. Fala pra minha filha que papai tá bem. Só viajei, quando volto não sei, mas que quando voltar vou lhe encher de presente pra compensar o tempo que fiquei ausente. Tristeza bate toda vez que olho ao redor e percebo que o amanhã não será melhor. O que me conforta é saber que no final os verdadeiros estão comigo de sol a sol. Sonhar com a liberdade a cada manhã. Pensar além das grades no brilhar do sol. Só Deus pode me julgar. A luz da lua vem me iluminar. Só Deus pode me julgar. Só Deus pode me julgar. Só Deus pode me julgar. A luz da lua vem me iluminar. Às vezes lembro de tudo o que sonhei. O sofrimento aqui dentro só eu sei. Como é difícil acordar todo dia e lembrar que nunca mais vou estar com minha família. Fiz de tudo pra não ver minha mãe sofrer. Quantas noites sem dormir, perguntando a Deus por quê. Nada dá certo, nada faz sentido. Forte por fora, mas por dentro corrompido. Esse vazio dentro do meu coração destruiu a minha mente e me deixou sem opção. Na correria, cê sabe da minha vida. Às vezes meu esforço pode complicar um dia. É desse jeito mesmo, mas me mantenho de pé. Por isso tô sempre de olho pra não dar boi pra gambé. A correria do firma matar um leão por dia. Não posso me esquecer, já fui ré algum dia. E o tempo passou e a consciência pesou. Infelizmente pra alguns a liberdade fechou. E o tempo aqui que não passa, a liberdade dos passos. Saudade da minha família que está de volta em casa. Sempre sonhei com a liberdade que eu não tenho mais. O que restou em minha alma foi um pouco de paz. Confesso mesmo, pois não queria me envolver. Então me abraça a liberdade que quero você. Só Deus pode me julgar. Só Deus pode me julgar. Sonhar com a liberdade a cada manhã. Pensar além das grades no brilhar do sol. Só Deus pode me julgar. A luz da lua vem me iluminar. Deus pode me julgar. A luz da lua vem me iluminar. Sonhar com a liberdade a cada manhã. Sugar.